o Levi tá chegando com várias garrafas. Oi de bebida, ela fica na brisa. É, aproveita hoje a festinha clandestina. E quem não transa vai embora. Só quem, só quem, só quem, só quem, só quem pode ficar. Quem não transa vai embora. Só quem pode ficar. Só quem pode ficar. Só quem pode ficar. A morena senta, a zoeirinha quica. Putaria tá firmada na festinha clandestina. A morena senta, a zoeirinha pica. Putaria tá firmada na festinha clandestina. Putaria tá firmada, ai, ai, ai. Putaria tá firmada na festinha clandestina. Só não pode inflamar Bolsonaro, chama a polícia. Só não pode inflamar Bolsonaro, chama a polícia. Quem não transa vai embora, só quem fode fica. Avisa lá que o Levi tá chegando com várias garrafas. Oi de bebida, ela fica na brisa. É, aproveita hoje a festinha clandestina. E quem não transa vai embora. Só quem, só quem, só quem, só quem, só quem pode ficar. Quem não transa vai embora. Só quem pode ficar. Só quem pode ficar. Só quem pode ficar. A morena senta, a zoeirinha quica. Putaria tá firmada na festinha clandestina. A morena senta, a zoeirinha pica. Putaria tá firmada na festinha clandestina. Putaria tá firmada, ai, ai, ai, ai. Putaria tá firmada na festinha clandestina. Só não pode inflamar Bolsonaro, chama a polícia. Só não pode inflamar Bolsonaro, chama a polícia. Quem não transa vai embora, só quem fode fica.